Vem, TJ. É um prazer ter você. De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. DJ Daniel. De São Francisco. Minas Gerais. Minas Gerais. Daniel.